Durante os dias 13 e 4 de fevereiro, o Procon de Gaspar realizou uma pesquisa de preços em 36 produtos de diversos segmentos nos 5 maiores supermercados de Gaspar. A variação chegou a aproximadamente 80% de acordo com o produto analisado. Para sabermos mais detalhes desta pesquisa, vamos conversar agora com o Tiago Felipe Zardo Machado, que é o superintendente do Procon do município. Tiago, essa pesquisa foi direcionada a 36 itens e o consumidor que pesquisar poderá encontrar, é claro, um bom preço, variando de supermercado para supermercado? A pesquisa ela contempla 36 itens, né, gerais de supermercado. A gente dá prioridade para itens de alto consumo aqui. Ao contrário da cesta básica, que é nacional, a gente procura contemplar itens que, por mais que não seja tão básico, mas são de alto consumo no dia a dia do consumidor. O melhor exemplo que a gente poderia dar é a cerveja. A cerveja, o consumidor gasparense, em geral, costuma comprar e é interessante para ele a monitoria dos preços, né? Então, o que a gente consegue tirar da pesquisa é que quem, naqueles dias, conseguiu pesquisar, conseguiu procurar os preços mais atrativos, com certeza saiu com mais dinheiro no bolso. Dentro desses 36 itens também entraram itens da cesta básica, como arroz, o feijão, o açúcar e o café. Claro, com certeza. A gente procura manter os itens gerais da cesta básica e ir agregando outros que são, como eu disse, de alto consumo do consumidor gasparense. E os fiscais pesquisaram nos 5 maiores supermercados da cidade. Sim, a ideia é justamente essa. É a gente mostrar para o consumidor que naquele dias da pesquisa, quem pesquisou, quem conseguiu buscar as melhores ofertas, atingiu determinada economia. E manter essa consciência no consumidor, que vale a pena pesquisar. O consumidor, por si, já consegue sozinho buscar esses melhores preços. E o Procon busca, com a pesquisa, demonstrar isso. E do outro lado, também o alerta aos fornecedores para que procurem readequar os seus preços. E durante essa pesquisa, uma diferença até de 80% dependendo do item. Sim, a pesquisa de preços de supermercados, ela sempre consegue mostrar pra gente que quando tu troca um item, tu consegue agregar alguma coisa diferente que não é corriqueiro, a gente acaba captando essas diferenças grandes no mercado. E qual seria a sua orientação para o consumidor gasparense? Pesquise o preço. Em relação aos produtos do supermercado, a gente faz o alerta que aqui, primeiro, itens de alimentação, que o consumidor analise a cadeia nutricional do alimento. Depois, a validade, para ele conseguir ter a qualidade mínima. E aí, por último, o preço. E essas pesquisas o Procon irá continuar a fazer na cidade? Sim, com certeza. Porque, Gil, o preço hoje no Brasil ele é livre, é o livre mercado, né? A concorrência que se ajuste. Mas o Procon vem mantendo a monitoria de preço até para a gente evitar situações extravagantes que pode acontecer aí em momentos em que a sociedade entra em colapso e a gente precisa agir. Para isso, lá na frente, o Procon precisa estar fazendo uma monitoria de preço preventiva que tem essas duas finalidades que eu falei anteriormente: conscientizar o consumidor e conscientizar o fornecedor. Nós conversamos com o Tiago Felipe Zardo Machado, superintendente do Procon de Gaspar, nos falando sobre a pesquisa realizada nos 5 maiores supermercados da cidade nos dias 3 e 4 de fevereiro. Do Procon, Gil Dias para a Rádio Sentinela.